Ser bonzinho não tá prestando mais não. Só meto a cara com as que não tem coração. Sentimento tá calejado com tanta decepção. Eu vacilei de acreditar nesse maldito falso amor. Com belas palavras me encantou. Agora aguenta, tem várias cedendo que você deixou. Moça, deixa eu colocar bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte aqui em mim. Moça, deixa eu colocar bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte aqui em mim. Daquele jeito, vai. Dale que dale que dale dale que dale que dale dale que dale que dale dale que dale que dale. Ei, curra. Alô, Gel, alô, barbearia, tamo junto. Eu vacilei de acreditar nesse maldito falso amor. Com belas palavras me encantou. Agora aguenta, tem vara cedendo que você deixou. Moça, deixa eu colocar bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte aqui em mim. Moça, deixa eu colocar bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte aqui em mim. Moça, deixa eu colocar bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte aqui em mim. Moça, deixa eu colocar bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte aqui em mim. Alô, meu parceiro Daniel CD, estamos juntos. Meu parceiro Vitor K, é nóis. DJ Thiago André Mix. CDs, o moral de Bicuara. Alô, Thiago Download, estamos juntos.